01, assim que o tráfego da companhia inicial táxi para o ponto de espera, você pode prosseguir até o 01 no meio 01. Uno 43 no solo 43, linha direita, chame solo em 121 decimal 9. 219, 143. Salvador, acione a 6143, grupo. 43, táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, 6143. Antes da Juliette, eu mantenho 6143. O São Salvador, igual 612, centro, a posição prevista pra gente? É a posição 03, só vai seguir o tráfego à sua frente na Juliette. A gente vai seguir o VAR de 303, 612. Para o push 5415. Tá com o no nosso equipe, tá com 188 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, tá na capinha. Jax para o ponto de espera, dono 0, quando lá chame torre 1895 no 925. Ponto espera 1895, no 925. Motor azul, Fortune 06. Fortune 06, kill to push and start. Report to Apex, 4206. Roger, clear, push and start, call back for taxi, 4206. 1601, portão 1, e 1612, portão 3. Agilize o ingresso na medida do possível. 1205, muito obrigado, uma boa tarde. É, a segunda, com a logotipo Gol. Após a segunda aeronave, só vai iniciar o seu pushback, ok? Tente me iniciar a partir da nave, já. 2-1. 3-2-0, tá 3-5-meta. Bono 2-6-3, reduz a velocidade para 2-2-0-9. 2-2-0-9, Bono 2-6-3. Passarelo 2-2-3-1, estabilizado o localizador. Gente, complete sinal, torre 1-1-8-9-5. 18-9-5. Mantenha a posição, 6-1-43, aguarde para ingressar no pátio. Aguarde. 2, Salvador, muito boa tarde, passarei 2-2-3-1. Passarei do 2-2-3-1, boa tarde, o ajuste 1-0-1-3, cheque trem, livre pouso, pista 1-0. O vento 1-2-0 graus, 1-3 nós, o passarei do 2-2-3-1. Gente, vamos lá com o cheque de trem, passarei 2-2-3-1. Que chamou pro push no portão 1 no pátio 3, é o 5219 ou 54 no 5? Não, 54 no 5. 4 no 5, pode iniciar seu push no portão ataque, 54 no 5. Some of the ground is 4206, request taxi, we have 107 pulls aboard and we're in 3 hours and 40 minutes for 0 minutes and alternate Marcel. Reda passaredo na longa final, da 1-0? Ainda não. Gente, reporte visual com o mesmo. Reportará. O azul foi 206, number 2, number 3 for takeoff. O azul foi 4206. Roger, slow taxi until Aiden, position 6 and number 3 for takeoff, azul 4206. That's right. Solo Jet 6720, portão 06, próximo pushback para o meta. Aguarde para o push 6720. Vamos lá. Bianca, após o trânsito da Azuca taxiando, livrar o setor de táxi, que ingressa Juliette, Portão 10. Mas o Azul, Juliette, Portão 10, vem 1 no passeio. Só com o passageiro, voo 925. Gente, após o pouso, mesmo Lima tem cabeceira no 0, voo 925. Após o mesmo Lima, seu, no 0, voo 925. Aberta 0343 e 35209 São Salvador. É, negativo, 5219. Mantenha a posição aguardando o tráfego da companhia retaguarda no push, vem no seu site. A gente vai manter a posição 5209. Continue Taxi, fala de Airbus da Bianca, um Tio de Road Point via Taxi India. Air Call Tower Frequency 118.95, Queen Lady 1013. Roger, S number 3, we'll follow Airbus to Taxi India when ready for Tower 1, related from 905 and 218.013, Azul 4206. MEIA 201 157 a bordo 1340 Lafena Guarulhos. Trovado táxi direita, Índia, até o ponto esperando no 0, lá torre 1695, ajustado no 0 no 3, bom voo. Pastor 295, obrigado por dar. Salvador, o voo no 856. Voo no 856 na escuta. Ok, estamos na posição 9, solicita o acionamento na presente posição. Estou ciente do acionamento e reporto para o push. Ok, reportaremos o push, né? Boa noite, 5-6. O WebJet 6720, informando o tráfego da Avianca, está ingressando no pátio principal e vai cruzar a retaguarda. Após o tráfego, está livre, push acionado 62 e chega o táxi. Após o tráfego da Avianca, está autorizado 6720. Bom, Salvador, boa, 2231, passarela. 2231 Passareto, bem-vindo, prossiga via Alfa e Repórter, e mantenha sua Juliette. Obrigado, via Alfa, Repórter, antes da Juliette, 2231. Ó, 35415 para o táxi, 61 a bordo, 5 horas de autonomia, Alberto em Salvador. Inicialmente táxi até a saída do pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal, 35415. Até o final do pátio 3, só aguardando para a entrada no principal, 5415. 5219, após estar com a companhia livre, está livre no pátio 3, chega o táxi. Você já pode passar esse tráfego na retaguarda para autorizar o push back, se não aperta a porta da porta do táxi 5219. 5415, agora sim, pode continuar com o táxi até o ponto de espera 110 via Índia e no ponto de espera a torre 1 no 8.95 com a torre ajustada no 0 no 3. 5415, prossegue e ponto de espera chama a torre 108.95. Fala, voo 601, informação ao meu galeão. 601 no galeão, minuto contra, se prepara a seguida da EL, 360 já aprovado. Antes da Juliette, 2231. Mantenha a posição, o passareto, tráfego da WebJet 612 está iniciando o push. Ok, vai manter o passareto. Livre pouso, bicho 10, vento 20 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, voo 1273. Foram 925, decolada 52, chame controle 1208. 208, tchau, obrigado. Olhe Salvador, aquele cordial do gol 925. Foram 925, boa tarde, contato radar, sei da árvore, Alefa, suba e mantenha 360. Afirmativo, na árvore, Alefa 360, sem restrições, gol 925. 3567 Recife, 1288, secundária 12260. 288-260, Tan 3567. Lambda Jet 6720, está com 126 a bordo, 3:42, Guarulhos. 6720, aprovado o táxi via parte principal, Índia, a retaguarda OTR da Trip, no ponto de espera 2895, ajuste 1093 de Morro. 1093, ajuste atrás da aeronave Trip, 1995, obrigado, boa sorte, Lima. 1895, a torre no ponto de espera. 1895, obrigado. Taxi 35219, 49 a bordo, nossa autonomia de 4 horas e 20, alterna Salvador. Autorizado inicialmente até a saída do pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal 5219. É, final do pátio 3, aguardando para ingressar 5219. Passarei 2231, na pose objeto, ingressa Juliette, remota 14, no principal. Pose objeto, ingressa para 142231. Chené 6201, vento 120 graus, 109, livre decolagem, pistão 10. Ok, Chené 6201. Boa direita, no perfil da Dael, Leda, Pós-Leda, Voa Bridge, Intercepto Aerovia. 5111, código transponder, controle opera 120.8. 206, Jet Line Up, and maintain runway 10. Line Up, runway 10, do 4206. Só complementando, curva direita, pois a colagem chama no 01 quando o ponto puxa funcionar. Quando a 10, curva direita, vou é 01. Solo, boa tarde, boa no 273, lembrou. O GT3, bem-vindo, boa tarde, prossiga via Alfa e mantenha a fila Juliette. Alfa vai manter a fila Juliette, boa no 273. O Trip 5219 está informando. Tráfego da passaria, do ATR da passaria vai ingressar para estacionamento após o tráfego cruzar a frente da aeronave e livrar o setor de táxi, pode continuar com táxi até o ponto de espera via Índia, lá estou indo no 895, ajustado 1013. Mas a passagem do tráfego da passaria segue táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, por próxima da 218.95, Trip 5219. Salvador, boa tarde, Chené 6201. Chené 6201, boa tarde, contato radar, saída da Leda Bridge, suba e mantenha 360. Está para 360, pode voar Leda, Dael? Obrigado, Leda, da presente. Leda, obrigado. 4206, clear to take off runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Clear to take off runway 10, I do 4206. Trip 5415, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém o Trip 5419, decola bem que a posição está ali. Trip 5415. 73 da Gol, vai ingressar a Juliette, posição 4. Juliette por 4, boa noite, 73. Boa. Solo, boa noite, 56, para o pushback. Com meia TR da Tripa retaguarda, finalizando o estacionamento, aposto autorizado no 09 e chame táxi. Boa noite, 56. Ciente, aposto a TR da Tripa autorizado no 06. Boa noite, 56. desculpa, a TR da passarela agora, já estacionou. Pode iniciar e deixar pro táxi, pode 56. Cliente autorizado, boa noite, 56. Amador, é um 1925. Azul, 4206. Airborne 58, contact Salvador, approach control frequency 10.8. White 08, Azul 4206. Boa noite. 5415, vento 110 graus, 10, nós livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem, 5415. Oi, boa tarde, 6720 ADS, ponte para. 2370. Flyway mantém flight level 370, book a departure, Azul 4206. Flyway 6720, aguardar a separação da aeronave decolou à sua frente, com menor performance e mesmas perdas ainda. Ok, tá falhando, tá dando bem mais tempo. Valeu. Cinco quatro no cinco, decolada ao 59, chame controle 10.8. 208 graus, boa tarde. Boa. São 288, até a nome 260. 288-260, tchau, obrigada. Obrigada. Boa tarde, 5209, da Triopinha 0, está na atmosfera da 0, 650. 5209, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Salvador, boa tarde, o Trip 5415 no perfil da Dael. Trip 5415, boa tarde, contato radar, saída da Dael, suba e mantenha 140. Perfil da Dael, ascensão 140, 5415. Trip 5405 da presente, autorizado direto coral. A presente direto coral, Trip 5415. Trip 5405, melhor da presente, autorizado destino, ilhas. Da presente, destino, o Trip 5415. Azul 4206, direct Homer Fox 0118. Direct to Romeo Fox 0118, Azul 4206. Treinei só um minuto, já aprovado no plano, prepare subida da El. 6201 no Recife, no 3325, Roterna, 1251. 3325, 251, obrigado, boa tarde. Boa. Zona Natal. Travado Tecno 56, tá, via parte principal Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8.5, ajustada no 0 no 3, momento. E o ajuste no 0 no 3, via pátio, via ponto de espera 18895, gol no 856. Tá bom. Obrigado. Paulo Salvador, até 3897, tem informação Romeu 320 Guarulhos para cópia. 397, eu tenho aprovado 340, recorrendo 32 ou 134? Ah, 134. Sim, só um minuto para a cópia da Ela saída, é, número 2, aguardando na minha escuta. Ok, na sua escuta, 3897. De pista 1-0. Tipo Nicolás, já é 6-0. O 35219, após a rolagem do bonde da Web, é sua frente, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após a rolagem do tráfego da Web, ali, manter pista 1-0, 5-2-1-9. Recife now, frequency 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. Roger, Crown, Recife Center, 125, decimal 45, enable 126, decimal 85, Azul 4206, thank you, so long. Retrieval. Só confirmando a saída, da El Lida, após Lida Bridge. Portão 1-0, chama quando o plano posicionar. Salvador, boa tarde, como 567-360 Brasília. Agora com o número 2, 567-360 já aprovado, subida a árvore, na minha escuta correndo cópia. Beijo, galera. 397, cópia. 397, pronto, Brasília. 340 Guarulhos, volta via Bridge, Zulu-Namé, Abramo até o Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida, pós-Leida, voa Bridge, ao intercepto da aerovia, se conforme. 51, 15 transponder, controle 120.8. 397, autorizado Guarulhos, 340, curva direita, Dael, Leida, Bridge, foi Bridge, Zulu no meio, Bravo Céu Zulu, depois direto rota. 5-1-5, transponder, controle 208. Posição é o 05. Mantendo a fila seguida, objeto 6720. 5219, decolada 08, chame controle em 12018, boa viagem. Sala 2108, trip 5219, boa tarde, zero. Comandante Cordial, boa tarde, 5209 da Triplinha 0, decolada no perfil da Arboa Elefa, na sua escuta passada no 1500. Trip 5209, boa tarde, contato radar, saída da Arboa Elefa, suba e mantenha 200. Subindo no perfil para 200, Trip 5219. Vento 130 graus, 109, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, voo 1856. Boa noite, 56, decolada 210, chame controle 10, 208. 208, boa noite, 56, obrigado. Boa. Me chamou? 601, 01, autorizado, chame táxi. Muito boa tarde, o passarelo 2231, você tem a informação, Romeu? 231, só um minuto, Barreiros, 20 aprovado, inicialmente a subida a mão. Aumenta o mão aguardando 2231.